Capítulo 60. Levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz, os reis verão o seu esplendor. Levante os olhos e veja, pois todos se reúnem e voltam para casa. Seus filhos vêm de terras distantes, e suas filhas pequenas são carregadas nos braços. Você os verá e seu coração vibrará de alegria, pois comerciantes do mundo todo virão até você e lhe trarão as riquezas de muitas nações. Grandes caravanas de camelos cobrirão sua terra, camelos vindos de Midiã e de Efá. O povo de Sabá trará ouro e incenso e adorará o Senhor. Entregarão a você os rebanhos de Quedar e trarão para meus altares os carneiros de Nebaiote. Aceitarei suas ofertas e tornarei meu templo ainda mais glorioso. O que vejo voando como nuvens para Israel, como pombas para seus ninhos? São navios dos confins da terra, de nações que confiam em mim. À frente vêm as grandes embarcações de Tarsis, trazendo de volta o povo de Israel, que vem de lugares distantes com sua prata e seu ouro. Eles honrarão o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, pois ele a encheu de esplendor. Estrangeiros virão para reconstruir suas cidades, e seus reis a servirão. Pois ainda que eu a tenha destruído em minha ira, por causa de minha graça terei misericórdia de você. Seus portões ficarão abertos dia e noite para receber as riquezas de muitas nações. Os reis do mundo serão conduzidos como prisioneiros num desfile de vitória, pois as nações que não a servirem serão destruídas. A glória do Líbano será sua. Os bosques de ciprestes, abetos e pinheiros. Ela adornará meu santuário. Meu templo será glorioso. Os descendentes de seus opressores virão e se curvarão diante de você. Aqueles que a desprezavam beijarão seus pés. Eles a chamarão de Cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Antes você era desprezada e odiada, e ninguém sequer passava por você. Mas agora eu a tornarei majestosa para sempre. Uma alegria para todas as gerações. Reis poderosos e grandes nações atenderão a todas as suas necessidades, como se você fosse uma criança amamentada por uma rainha. Você saberá, enfim, que eu, o Senhor, sou seu Salvador e seu Redentor, o Poderoso de Israel. Trocarei seu bronze por ouro, seu ferro por prata, sua madeira por bronze e suas pedras por ferro. A paz será seu líder e a justiça seu governante. A violência desaparecerá de sua terra. A desolação e a destruição da guerra chegarão ao fim. A salvação a rodeará como os muros de uma cidade. E o louvor estará nos lábios de todos que ali entrarem. Você não precisará do brilho do sol durante o dia, nem da claridade da lua durante a noite, pois o Senhor será sua luz eterna. Seu Deus será sua glória. Seu sol nunca se porá, sua lua nunca deixará de brilhar. Pois o Senhor será sua luz eterna. Seus dias de lamento chegarão ao fim. Todo seu povo será justo. Possuirão a terra para sempre. Pois eu os plantarei ali com as próprias mãos, para manifestar minha glória. A menor família se tornará mil pessoas. E o grupo mais minúsculo, uma nação poderosa. No tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer.